Você é um espírito criado por Deus. Tem alma, sentimentos, amor no coração. Tem inteligência para perceber todas as coisas boas do mundo. Pode olhar a natureza, os seres vivos, o céu, as estrelas, o mar, o sol, as flores. Sentir a força de Deus que existe em tudo e acordar para a felicidade, para o progresso e para a vida. Você é muito mais do que imagina. Dirija seu olhar para a frente. Quanto mais você se elevar pelo pensamento acima da vida material, menos você será magoado pelas coisas insignificantes da vida. O mundo pertence a quem age com o coração. Tudo o que fizer na vida, faça de coração. Ponha o coração em tudo o que você faz, desde os pequenos até os grandes feitos. Fazendo assim, você será uma pessoa bem-sucedida e feliz. Não se importe com as tristezas e, a cada dia, tire do seu caminho as pedras que conseguir tocar. As que você não conseguir tocar, deixe que o tempo se encarregue de removê-las. Faça das suas lágrimas um sorriso, que seja doído somente dentro de você, para que os que se encontram ao seu lado possam torná-lo como um exemplo de vida. Não adianta remoer as dores. Siga sua estrada agradecendo sempre a Deus por ter lhe dado outras bênçãos no lugar da dor que sente agora.